Please subscribe DJ Tinka Bravisix. I'm not afraid to die. deixei pra trás tudo que sonhei, porque sonho bom é só com você. Preciso encarar, eu sei vai doer, porque a aliança quem usa é você.